sejamos abençoados. Quando acordamos, devemos buscar a quem para passar o dia conosco? Jesus! Depois de orar? Tomar banho! E depois? Escovar! Pra ficar forte, vamos comer o quê? Frutas e verduras! Pra ser inteligentes, o que precisam? Estudar! Quem gosta de brincar? Sim. Tem que fazer o quê quando terminar de brincar? Guardar os brinquedos! Isso, muito bem! Crianças, nosso dia deve começar com Jesus e deve terminar com Jesus. Já.